A gente passa pela vida inteira e não consegue perceber que o tempo passa e vai-se embora no instante. Aumenta o volume pra entender que não é passageiro essa onda de ficar no só-falante. A gente passa pela vida inteira e não consegue perceber que o tempo passa e vai-se embora no instante. Aumenta o volume pra entender que não é passageiro essa onda de ficar no só-falante. Ai, quando deixa a bomba estourar. Ai, quando sabe quem me abraçar. Ai, quando xalalalala. Ai, quando deixa a bomba estourar. Ai, quando sabe quem me abraçar. Ai, quando xalalalala. Muda sono, perde peso, não tem como respirar. Pra ter sucesso, isso chego é só praticar. Atitude eu sei, qual a melhor saída nesse jogo da vida? Temos que raciocinar, tua colheita terá. Depende do que você plantar. Guerras, desordens não levam a nada. Conheça a ti mesmo e terás a alma lavada. Eu é que não vou cantar em vão. Deixo aqui o meu recado no refrão. Ai, quando deixa a bomba estourar. I want sabe vem me abraçar. I want xalalalala. I want não deixa a bomba estourar. I want sabe vem me abraçar. I want xalalalala. Consegue perceber que o tempo passa e vai-se embora no instante. Aumenta o volume pra entender que não é passageiro essa onda de ficar no só falante. A gente passa pela vida inteira e não consegue perceber que o tempo passa e vai-se embora no instante. Aumenta o volume pra entender que não é passageiro essa onda de ficar no só falante. Ai, quando deixa a bomba estourar. Ai, quando sabe vem me abraçar. Ai, quando xalalalala. Deixa a bomba estourar. I want, sabe, vem me abraçar. I want, xalalalala. Muda sono, perde peso, não tem como esperar. Pra ter sucesso, isso seu é só praticar. Atitude eu sei, qual a melhor saída nesse jogo da vida? Temos que raciocinar, tua colheita terá. Depende do que você plantar. Ordens não levam a nada. Conheça a ti mesmo e terás a alma lavada. Eu é que não vou cantar em vão. Deixo aqui o meu recado do refrão. I want, deixa a bomba estourar. I want, sabe, vem me abraçar. I want, xalalalala. I want, deixa a bomba estourar. I want, sabe, vem me abraçar. Deixa a bomba estourar. I want, sabe, vem me abraçar. I want, xalalalala. I want, deixa a bomba estourar. I want, sabe, vem me abraçar. I want, xalalalala.